Artigo original. O papel das gestoras de uma escola frente à enfermidade de um aluno com altas habilidades barra superdotação. Autora, Angélica Regina Schmingler, mestre em Educação e especialista em Gestão Educacional e Pedagoga pela Universidade Federal de Santa Maria. Acadêmica do curso de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria. Professora da Rede Municipal de Agudo. Autora, Silvia Maria de Oliveira Pavão, doutora em Educação, professora adjunta do Departamento de Educação Especial do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Resumo: este estudo disserta sobre a atuação de professores gestores na sociedade atual. Dessa forma, a escrita teve como objetivo descrever o papel desenvolvido pela equipe gestora de uma escola da rede regular de ensino de um município do interior do Rio Grande do Sul, em relação a um aluno em tratamento de saúde, que apresenta altas habilidades barra superdotação. A pesquisa delimitou-se como qualitativa, do tipo estudo de caso, e foi realizada por meio de observação e de entrevistas semi-estruturadas com a equipe gestora da referida escola, diretora, vice-diretora e supervisora, bem como com a mãe do aluno público-alvo da educação especial. Em relação aos achados, realizou-se uma análise qualitativa, referenciada por meio de teóricos e da legislação que discorrem sobre o assunto, Luque, 2006, Libânio, Oliveira, Toschi, 2005, Brasil, 2002, 2008. Verificou-se que as gestoras buscaram saber a respeito do tratamento de saúde do menino, questionando a mãe acerca do diagnóstico. Quanto às questões pedagógicas, a equipe gestora buscou informar os professores sobre a situação do adolescente, assim como encaminharam o material pedagógico para o aluno realizar de maneira domiciliar. As gestoras procuraram desenvolver um bom papel diante da realidade vivenciada, porém, conforme as próprias entrevistadas, faltaram conhecimentos e maior disponibilidade de tempo para atender, de forma mais significativa, as necessidades do aluno. Palavras-chave: professor gestor, altas habilidades barra superdotação, enfermidade, escola.